Salvador Oficial 024 Heavy, on sign 11, request push inside. Law 024 Heavy, push back and start approved, come back, ready for taxi. Push inside the bridge, ready for taxi, Oficial 024 Heavy. Está livre o RNAV da 10? Está livre, procedimento RNAV, reporte passando ser servido TV 66, autorizado descida para 2500 pés, ajuste na 0 no 4. Gente, reportaremos 366, gol no 1 no 7. Passando 366, gol 1172. Gol 1172, chame torre 118, decimal 95. 1895, gol 1172. Estou em Salvador, gol 1172, estabilizado aí na ávida 10. Gol 1172, pouso autorizado, pista no 0, vento no 00 grau, 05 nós. Livre, pouso na 10, gol 1172. Control 024 heavy, taxi approved via May Apron taxiway India. On hold point runway 10, maintain position, call tower 118.95, the QNH 1014. Have a nice trip. Sono 592, autorizado descida para 2510, agiu Sono 014, procedimento RNAV, reposto passando Serra de 366. Gente, 2510, 1014, chamaria 366, Sono 592. Boa noite, táxi via Alfa, reporte antes da táxi e Juliette. Alfa, sua Juliette, reporte. Gol 1172, reautorizado, primeira à esquerda via Kilo, pátio 3. Considero, Gol 1172, Alfa e Juliette, portão 07. Alfa, Juliette, 27, obrigado. Gol 1172, mantém inicialmente antes da Juliette. A nossa é a Juliette. Informação, Gol 1172, estava previsto a remota Uno Romeo do Pátio 3, a infraero mudou para 07 do Pátio 1, só que encontra-se ocupado. Ótimo. Here esquerda, Macho 3, um Romeu. É, o Romeu é a última lá, ao contrário agora, ou é a primeira aqui? É a última, lá perto daquilo. Que beleza. Valeu, obrigado. Condição 366, Goma 592. Goma 592, complete final, procedimento RNAVE, chame a torre 1895. 295, Goma 592. Salvador, Goma 592, final, pistão a zero, baixou e travou. Goma 592, continua a aproximação, aguarde pista livre. 592. Goma 592, disposto autorizado, 190, uma centena com 8 nós, ajuste de altímetro 90 na parte. 1014, ele repousa 10, Goma 592. Portugal 024, Bonnet 06, final Salvador 10, décimo 8. Salvador, muito boa noite, Portugal 024, Heavy Airborne. Portugal 024, Heavy Maintain Level 390, Momo de Passos. Zona 70, essa identificação dessa via Cheirana Mares para nível 050. 3170, informa um forte ruído na fone, confirma para o controle. Bono 592, no solo 08, direito, 1219. Direito, 1219, 592. Na aproximação, autorizado Serra Vida 366. Bono 592, boa noite. Prossiga ataque via Alfa e Kilo, Pátio 3, remota 1 no Lima. Alfa Kilo, Pátio 3, remota 1 no Lima, Bono 592. Go ahead. Maintain the departure, stand by. Now 024 cleared flight direct GBT position Golf Echo Bravo India Tango. Na 3520, acena identificação, dessa via chega da Mari para nível 060. E a Mari 060, o que o seu WhatsApp está presente? 3520, autorizado a proa de TAP. E TAP, graças a Deus, 3520. Down 024 and contact service center. 126.85, Sanego 125.45. Boa noite. 3170, autorizado descida para 2500 pés, ajuste na 0.14, procedimento terminado também autorizado. Reporte passando Serra Vida 366. Ativo, então 3170, informe que continua forte o ruído na sonia. Permanece, forte o ruído. Então, 3520, como recebe o controle? Agora acho que 3170, informo que a frequência está com clareza 5/5 e apenas na sua comunicação eu ouvi forte ruído. Então, motor 3520, atingindo 060. Sandra 520, autorizado, descida para 2510, ajuste na 014. Após o SAP, voo Serra Vida 366 para o procedimento RNAV. 2510014, após o SAP, voo Serra Vida 366, autorizado, descida 3520. Da 3170, chame a torre 118 decimal 95. Torre Salvador, muito bom dia, Santa Igor 70, passando Serra Vida 372. Bom dia, Santa 3170, posto autorizado, pista 10, vento 090 graus, 109. Autorizado, Santa 3170, confirma como recebe a transmissão do 3170. 5x5. Não, Codoro, tá 3520, tá pisado. Tá 3520, chame a torre 118, decimal 95. Chama, lá. Bom dia, tá 3520. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, TAM 3520, estabilizado. TAM 3520, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarda pista livre, TAM 3520. TAM 3170, nos alô 25, livrou, 121, decimal 9, salvo. 19. TAM 3520, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 109. Pouso autorizado, pista 90, TAM 3520. Rota 5 Romeu. Alfa, Kilo, afirmo, esta mesmo, e a posição é 5 Romeu. Bom 9044, acione identificação, dessa via chega da Mari para nível 050. Aqui via chega da Mari para o 050, bom 9044, tem a informação brava. Haveria possibilidade de atuar, tá? Bom 9044, está livre da restrição da chega da Mari, autorizado está. O 3520, nossa luz 28, direito 121, décimo 9. Libra à direita, 1219, TAM 3520, bom dia. Salvador, bom dia, TAM 3520. TAM 3520, bom dia, táxi via Alfa Juliette, portão 04. Alfa e Juliette, portão 4, TAM 3520. Solo Salvador, boa noite, gol 1192, tenta Bravo, autorização recente. Gol 1192, bom dia. Formação em curso e a Charlie aguarde um minuto para a Bob. Certo. Após o TAP, voo Terra Vista 366, para Renave da Pequeno Zero. Voo 9044, autorizado após o TAP, Renave 10, partindo do Terra Vista 366, P14 no ajuste. Controle Salvador, uma boa noite, é 1892 da Gol 235, para 1950, temos informação para um. Gol 1812, faça a identificação. Confira com 1892. Terça via, chegada Mari, nível de voo 050. Via 050, a possibilidade de 268. Voe direto ITAP, após ITAP, Serra Vitor 366. ITAP 366, após. Muito obrigado, direto para o Vitor também. Como no 892. Gol 1192, autorizado Recife, o nível 370, via rota Anfesul 17. Decolagem pista 10, após decolagem primeira curva à esquerda, realiza o perfil da subida Puca, Jamo, Aracaju. Frequência do controle 120.8, transponder 5055. Autorizado então 370, Recife. Anfesul 17, decolado 10, curva esquerda, perfil da Puca, Jambo, Aracaju, controle 208 e o transporte 5055, gol 1192. Gol 1192, cotejamento correto, portão 02, chame pronto. Câmara, gol 1192. Vitor 366 com o Campo Vista, Gol 9044. Gol 9044, Torre 118, decimal 95. 1895, obrigado e tenha um bom dia. Paulo Salvador, Gol 119202, para Footback Travel. Autorizado, pushback, acionamento, chame táxi, Gol 1192. Chamará Gol 1192. Torre Gol 9044, Sierra Vista 372, baixa destravada e Campo à Vista. 044, pouso autorizado, pista 90, vento 090 graus, 10. Tive pouso no 0, Gol 9044. Gol 1812, deixa para 25003, o ajuste 104, autorizado R9 da próxima 0, reporta no Serra Vita 366. Autorizado R10, 0014, em comando, Serra Vita 366, boa noite, boa noite. solo Salvador, gol 1-1 nas duas para táxi, 93 a bordo, 3 horas e 45, João Pessoa colocando a vivo. Gol 1192, táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste no 0 no 4, tem um bom voo. 10 no 4, direita, Índia, torre 118.95, e muito obrigado, boa noite a todos. Gol 9044, boa noite, táxi Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette 01, 9044. Salvador, boa noite, gol 1192, ponto de espera da 10 para o nosso. Gol 1192, autorizado a linhagem, decolado 10 0, vento 08, 0 graus, 10 nós. A linha decola da 10, gol 1192.